dizem que em Utah, lá atrás do rio Sakai, ninguém jamais mata um gato. E ao olhar para aquele que ronrona perto do fogo aceso na lareira, sei que é verdade. Pois o gato é enigma chegado às coisas que o homem não consegue ver. Ele é a alma do Egito Antigo, conhecedor de histórias das cidades esquecidas de Meroe e Ophir. É sangue dos senhores das selvas, herdeiro dos segredos da África venerável e sinistra. Primo da Esfinge, fala sua língua e, ainda mais antigo, se lembra de coisas que a Esfinge já esqueceu.